meus queridos e grandes apaixonados de todo o Brasil, estamos no ar com mais uma edição do nosso Encontro Central. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. Hoje é sexta-feira, nós vamos amar loucamente em 2 horas de muita emoção e carinho com lindas canções de amor. Venha comigo no Encontro Central. Encontro Central. Stole the moment and

azul do céu, dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu fiz foi me confessar, escravo do seu amor, livre para amar. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Wait.

And anything, a bunch of love is Encontro Central. Música e emoção na dose certa. Depois do intervalo, tem recados do coração. ouvintecentral.com. Participe. Olá, meus queridos e grandes amores em todo o Brasil. Estamos de volta com o nosso Encontro Central. E agora está na hora dos recados do coração. Mande o seu recado apaixonado. ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho do Antônio para Julieta da Bahia. Tantas coisas bonitas quero lhe dizer através destas palavras. Vou começar pela alegria que sinto ao estar ao seu lado e fazendo parte da sua vida. Eu te adoro. Zenaide para o Gustavo do Piauí. Amo você, porque consigo ver nos seus olhos a sinceridade e a ternura de uma criança. Consigo sentir em seus braços o meu porto seguro. Consigo apreciar em seus lábios o calor da paixão. Quando fecho os meus olhos, consigo sentir as suas mãos deslizarem pelo meu corpo, como uma viagem pelo infinito. Te adoro. A Letícia de São Paulo para o Hilton. Eu nem sonhava em te amar desse jeito, mas quero expressar todo o meu súbito amor. Sou feliz por ter conhecido alguém como você. Por isso, lhe desejo de todo o coração o amor eterno, o amor sublime, o amor dos anjos, o nosso amor. Te amo. Encontro Central. That I did not know. Silence like a

battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. You know that they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possession causing me suspicion, but there's no proof. And the pipe of today tells of Warren and Weiss, but you turn right over to the TV page. There has to come a time when we must say goodbye. life when we are together. Amigos, Pachi, that means you'll always be my friend. Amigos, Pachi, that means you'll always be my friend. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos, Pachi, siempre. Welcome warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Encontro Central, o coração batendo mais forte. And the turbulent years when I would not wait for no one. Didn't stop, take a look at myself. See me losing you. Sim.

never changed to another way. Would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. I'm an addict now. Not an addict for your love. Gotta write it down, send me right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. But it seems I just keep living for dreams, and it's not what I mean. I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Encontro Central, seu coração aqui bate mais forte. Depois do intervalo, tem os recadinhos do coração. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Olá, meus caros e eternos namorados. Estamos de volta com mais uma sequência de lindas canções de amor. E agora tá na hora dos recados do coração. Cantinho da Carta, Encontro Central. O Mariano do Paraná para Gláucia. Todo dia, quando acordo, me lembro de vossa face. Como é lindo o brilho que irradia dos teus olhos. Esse brilho me ajuda a seguir com mais ânimo e alegria, pois você é, e sempre será, muito especial para mim. Cara amada, nunca digas não quando o seu coração estiver dizendo sim. E lembre-se que o sentimento mais puro e sincero que o homem é capaz de possuir é o amor. Muitíssimo obrigado pelo simples fato de você existir e me deixar fazer parte de vossa vida. Eu amo você. A Zenaide para o Cláudio, lá do Rio Grande do Sul. Não existe amor à primeira vista. O que existe é a pessoa certa, no momento certo. Você, por acaso, estava lá. A Bruna, da Bahia, para o Sérgio. Te amo, não somente pelo que és, mas pelo que sou quando estou contigo. Te amo, porque puseste a mão em minha alma e passaste por debaixo de minhas fraquezas e com teu amor fizeste sair à luz toda a beleza que ninguém antes de ti conseguiu encontrar. É por isso que eu te amo. A sign of time. lost my life, woke up to die. Like any man, a frightened guy. I'm keeping memories inside. A woolen glove. But I know I'm more than sad and more today.

says love is nothing without you. Love is everything you do. Open up your eyes and you will see. Love is everything to me. And you know that. I've been meaning to Estamos apresentando Encontro Central. Wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Encontro Central. É mais emoção, é mais amor no ar. As mais lindas canções de amor aqui na sua Rádio do Coração. Obrigado a todo o Brasil por mais um programa com a sua companhia. Sempre fica mais gostoso. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão. Uma ótima semana.